tá. Sequer tenho papá. E eu vivo la realidade, sempre hablando la verdade. Eu não tenho la plata. Sequer tenho papá. E eu vivo la realidade, sempre hablando la verdade. Periga em cena, ouça meu tema, sem emblema. Blasfêmia, não caia na teia. Fica de boa, tranquilo. Apaga o fino, segue o caminho. Não desvirtua, contribua, continua segura. Bruno bastardo, pródigo, prodígio. Sem dígito, polícia nem me viu. Saquei a mochila e tirei uma rima, se curtiu. Sobe a hashtag, ilus de la cai, bro. Me padres la vida que me ensinou a lição. Nunca acreditar em ilusão, nem mesmo me aperto de mão. Que vem de quem cê não conhece. Me padres la música rap, pero me madre me ensinou que o respeito vem muito antes do amor. Coloque verdade, não faça por vaidade. Não seja mais um a cair, vai por mim, não rateia guri. Se não insistir, quem irá fazer isso por ti? Eu não tenho la plata, sequer tenho papá. Eu vivo la realidade, sempre hablando la verdade. Eu não tenho la plata, sequer tenho papá. Eu vivo la realidade, sempre hablando la verdade. Vivendo la vida sem medo, penso, escrevo, apago, volto e continuo. Sou de la C, satisfação Bruno. Produto latino 100% gaúcho. Levo, cultiva pro consumo. É hip hop sem moderação. Se for dirigir, ouça rap, irmão. Fone de ouvido, se for pegar busão. Represento na solo, família e única ideologia. La calle. Eu não tenho la plata, sequer tenho papá. Eu vivo la realidade, sempre hablando la verdade. Eu não tenho la plata, sequer tenho papá. Eu vivo la realidade, sempre hablando la verdade. Eu tenho la mala intenção, polícia me querem la prisão. Pero la calle es mi habitación. Se vacilar, quem que vai pagar? Não vou deixar nenhum boy me tirar. Hermano, viva la realidade. Torço pelo branco, pelo preto, pelo guri do gueto. Pela mãe solteira, doméstica e guerreira. Pro mano que usava crack, saiu da reabilitação, agora ouvi o back. Também pelo irmão que não é mais ladrão. Torço que rico e pobre possam apertar a mão. Sem medo, preconceito e discriminação. Como é que pode num país como o Brasil ainda ter tanto racista? Somos América Latina. Eu curto tanto negra como branca. E se for pra dar uma banda, eu quero que se foda a cor. Se for de responsa, é só chegar, falou. Porque tanto branco como negro sangram, então não há superior. Eu não tenho la plata, sequer tenho papá. Eu vivo la realidade, sempre hablando la verdade. Eu não tenho la plata, sequer tenho papá. Eu vivo la realidade, sempre hablando la verdade.